Uma vez, mano, eu perguntei pro Celso: quem é Deus? Durante muito tempo esperei a resposta, mano. Ele me disse assim: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio imortal, a bênção tão esperada, sou a cartada final, a salvação da sua casa, a resolução dos problemas, seu aliado nas tretas, quem te livrou das macenas, o pão da vida que alimenta até o pior ser humano, a salvação que é pregada pra fulano e ciclano, aquele que veio à terra e conversou com Moisés, a criação de Abraão, o arquiteto de Noé, a inspiração de Neemias, a esperança de Elias, o que libera perdão pros homens, a cada dia a alegria das tias. De sapatinho ou de fogo, o dono de toda prata, o dono de todo ouro, aquele que abençoa todo aquele que crê, o que matou e não assinou B.O. nenhum por você, fui eu quem liberou as 10 pragas do Egito. Eu sou quem enviou o Senhor Jesus Cristo, da glória, aquele que é esquecido, porém sou o primeiro que ouve seu grito. Eu sou quem te dá glória, aquele que é temido, que desce do céu pra abençoar seus filhos. Eu sou quem te dá glória, aquele que é esquecido, porém sou o primeiro que ouve seu grito. Eu sou quem te dá glória, aquele que é temido, que desce do céu pra abençoar seus filhos. Eu sou aquele que seus pais te falam desde criança, quem acompanha os seus passos, ideias e andanças. Sou a brisa do dia, a fúria da tempestade. Eu sou o amor, sou bondade, a justiça de verdade. Eu sou a gota de orvalho, a chuva no tempo certo, a última esperança pro mundo não ir pro inferno. O terror dos falsos deuses do mundo criador, aquele que faz mendigo se transformar em doutor, o que sacia sua fome, da rima o provedor, do Bob o consolador, do injustiçado o vingador. Eu sou o cão e erupção que abalou o planeta, o que vingou sangue inocente e pisa no capeta. Que tsunami que chega para lavar sua honra, chuva de fogo que destruiu a Sodoma e Gomorra. Eu sou aquele que o pregador nas ruas fala a cidade, aquele que realmente te ama de verdade. Eu sou quem te dá glória, aquele que é esquecido, porém sou o primeiro que ouve seu grito. Eu sou quem te dá glória, aquele que é temido, que desce do céu pra abençoar seus filhos. Eu sou quem te dá glória, aquele que é esquecido, porém sou o primeiro que ouve seu grito. Eu sou quem te dá glória, aquele que é temido, que desce do céu pra abençoar seus filhos.